ser humano disposto, seu sentimento maldoso. No jogo do prêmio da vida, vale a cabeça dos outros. Já fui cruel com si mesmo, a inalação de veneno. É que as crianças de hoje, de tudo vão aprendendo. Fomos enganados, é verdade, falaram que era suave. A minha vontade do morro é o acesso e não tem passagem. Com 16 mil em quadro, com 2 PM noiado. Não tô no tráfico, meu tênis foi com salário. Eu peço desculpas àqueles que eu magoei tantas vezes. O aprendizado foi árduo, pior com as lucidezes. Olhei no espelho e pensei, eu tenho milhões de ideias. Uma vida e mais alguns dias pra melhorar minha favela. Então faltou respeito, comunidade, barulho. É tipo a placa na praça coberta de lixo, não joga entulho. Eu fiz a lista com tudo, sonhos, meta, futuro. Piscina na laje, mergulho, me vi um recluso inseguro. Parti pro cego do tempo, queremos artilharia. Esse cantar sofrimento é tudo que menos precisa. Desesperança do mundo, dessas pessoas vaidosas. Tem dias que eu olho pra tudo e não enxergo a melhora. Tentei em você ser feliz, quantas loucuras eu fiz. Tive a descoberta em sabor de Nutella, gostava de ti, mas raiz. O meu problema é o foco, e eu tenho a mente tão fértil. Errou ao contrário por metro quadrado, nem sei o que era mais certo. O sol dá 7 no rosto, acordei até que disposto. Notícia na Globo, tem tiro de novo, é os loucos me dando desgosto. Se a punição é severa, suprema é então do além. Avisa com pressa e retorna e vê essa maldade que meu povo tem. Já fui de melhor coração, já dei mais valor pro negócio. Mas hoje receio, não sou o primeiro que vê que esse esquema é tóxico. Um aperto de mão para o próximo, ação que evita velórios. Nada vence uma gratidão de tirar um sorriso e um brilho dos olhos.